Copiado, solicitação, aguarde a autorização. Aguardando. Não entendi, poderia repetir o dia da lembrança? Só tem interferência de rádio nessa frequência, aqui próximo ao final, da 197. Gente, obrigada pela informação da lembrança. Nativo, nosso táxi via Paduna, Juliette Alto, Prospera 28, chama a torre 28. Goma 26, sol. Confirma, a nave chamou só? Chanel 63, 1 ao 5. Chanel 63, 1 ao 5. Prepara a saída da aula e da morte, vai guardar a cópia. É, irmão. Nossa, guarda a cópia. Goma 256, sol. Goma 256, autorizado para o pushback. Coordeno com a equipe de sol, caldo da aeronave voltada para a Índia. Reporta pronto, táxi. Tem um vento pro Índio 90 graus? 190 graus com 099. Grato, 90 graus. É 2008, tá passando o ferro aí, Victor, 3 metros. Entre o voo 2008, chama agora a turma 118, decimal 9, 895, boa tarde. O 1164 completa a redução 1809. É 2164. Lembrança, sol, no 5, libere próxima direita, boa tarde. Eco Delta Fox, a Lima tem cabeceira 17. M254, tráfego 2 horas, 12 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 130 para o nível de voo 120, Boeing 737-800. 7254, mantém 100. Voo 964, tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo sul, mantendo nível de voo 100, Airbus 319. Fica, mantendo 120, então, voo 964. Correto. Barra 1 é o meu Foxtrot Lima, 7 metros livre, coordenação com os traços do local de São Bocoso. Boa viagem. Tá de 1, Azul 4 1 no meio, deixa para 2 1 3, está autorizado a assalto do seu interesse. O Zulu pista 2 8, altímetro como 0 no 0, reporte estabilizado. 2000, tá estabilizado o Zulu 4 também. Então 9400, chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 0. 260 e 1280, tá 9400. 128 decimal 8 a secundária. 288. 1964, suba para o nível de voo 360. 360, chama 254. Voo 1964, desça para 3 mil pés, altímetro 1010. 3 1000, 1010, o Gol 964, na escuta do procedimento X-Race, que deu a fim. Gol 964, vou na prova Serra Verde 362 para o procedimento LS X-828. 362, descendo para 3000, obrigado, 964. Estabilizou o 964. O 1164, chamar agora a torre 118, decimal 9. 1895, confirma. Correto, 118, decimal 9. 189 ou 95? 95. 95, gente, obrigado. Arara 05, controle Salvador, excelente identificação. Fox livre decolagem capiteirão no 7, vento 180 graus, 9 nós. Delta Fox livre plano. Vai final 2-2, pode estar travado. Lula 64, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Guarda. Lula 2008, solo uso no 8, condições de operar próxima à esquerda? Agora passou, vai até ainda. Sem problema, libera na pra esquerda, na Charlie, e ao livrar, chame solo em 121, decimal 1. Nós utilizamos, por gentileza. Charlie, 211. Está 3205, já está pronto para estar 22. Sim, sim. Mantém o ponto de espera, 3805. Vamos até. Pablo, Salvador, para Guarulhos, 0, cola da 10, curva esquerda, projeto 22. Mantendo o 1010, vai reportar para o da barra, Delta Fox. Alô, boa tarde, Gol 2008, quebrou. Gol 2008, táxi via Índia, parte principal, até o 2010. Índia, pro 10, confirme por 2008. Gol 2008, portão 1111. Índia, portão 1112008. Alfa Bravo Vitor, mantenha o ponto de espera. O 1164, solo aos 20, libere à esquerda, solo 121 a decimal 1. Esquerda 21164. O 3805 teria condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo, 3805. Sim, 3805, autorizado alinhar e decolar sem parada, cabeceira 28, vento 180 graus, 9 nós. Só lembrando da restrição de manter pro até 2500 pés. Afirmativo, está autorizado alinhamento e decolagem sem parada, o TAN 3805. Está autorizado o pushback, podendo vai só para que a cauda da aeronave seja voltada para a Taxi Índia. Afirmo, Chané 6315, relembrando que se usa 28. Gol 1164, autorizado ingressar na Juliette, prosseguir para o gate 07. Juliette, posição 7, 1164. Chané 6142, pronto, 4. Pronto, 4, 1, 4, 2. Cinema 142, autorizado Recife, nível de voo 350. Decola da pista 28, mantém a proa até 2.500 pés. Após iniciar a curva direita na saída Aron, Aru, Upezulu 17. Aciona 5070 no transponder. Corrigindo, aciona 5570 no transponder, o controle 119.35, Chiné 6142. Autorizado para Recife, 350, decola da 28, curva à esquerda, mantém a proa até 2.500. Aron, Aru, Upezulu 17, 570, transponder 1935, controle. Chiné 6142, correto o planejamento, confirme posição 5? Posição 05. Está captando o pushback, o Chiné 6142. Claro. 3, controle, 1935. Trânsito 3205, boa tarde, cruzando 1500. Então, 3805, boa tarde. Contato já está na decolagem, mantém o eixo da decolagem até 2.500 pés. Após 2.510, voo da EL para a saída da EL, transição módulo. Permanendo o eixo após 2.500 da EL, mobilando. Controle EL Eco Delta Fox, autoriza para a direta da presença para a MOV. Autorizar direto no Novo São Paulo, o Eco Delta Fox. Delta Fox. Oi, LS, gol 964. Gol 964, torre 118, decimal 95. 895, obrigado. 256, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Salvador, boa tarde, gol 964. No 964, continua em aproximação, aguardando a autorização de pouso. Escuta. Azul 41 no meio, solo 24, você pegou algum vento de cauda no final? Não, negativo. Ciência, azul 41 no meio, libere próxima à esquerda e ao livrar, solo 121, decimal 1. Último, esquerda 21, 41 no meio. Copia aí, 440, Galeão, confirma o PAB por gentileza, o Xané 6315. Moro. Alfa Bravo Vitor decola de imediato? Livre decolagem, cabeceira 17, Alfa Bravo Vitor, vento 170 graus, 11 nus. Solo azul 4116, livrou na Bravo. Azul 4116, taxi via Índia até o gate 03. Índia para o 03, passou. Perfeito, travou. 964, pouso autorizado, cabeceira 28, vento 970 graus, 11 nós. Livre pouso, 28, gol 964. Alfa Bravo Vitor decola aos 26, controle 11935. 1935, grato, bom. Controle, boa tarde, Alfa Bravo Vitor decolado na sua. Alfa Bravo Vitor, contato radar na decolagem, chuva via saída da EL para o nível 200. E é da EL para o 200, Alfa Bravo Vitor. Salvador, uma boa tarde, com 3.093, com Porto Nova, com a nossa. Então, 3193, a Oscar confere, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 28, mantém a proa até 2.510, após iniciar a curva à esquerda, na saída da EL, Leda Irume, para November 857, Moço. Aciona 5564 no transponder, o controle 119.35. 3193, 360 do Bravo Alfa Bravo, conforme o Fernando Bender 857, com decolada 28, vai manter a planta 2015, vai descer, ele é Lume, 564, 1935, 3193, correto cotejamento, repata pronto, pushback. Uno 964, solo 27, libere próxima esquerda na Charlie, ao livrar, solo 21, decimal 1. Charlie, 21, 1, bom, Uno 9. Da Papa para Alfa Bravo Vitor, patrão resolveu 130. 130, recebido, Alfa Bravo Vida. Foi direto coral da presença do Papa Alfa Bravo Vitor, restrito no nível 130. Direto coral, restrito 130, Vitor. Taxi via Índia, Pátio 1 até o gate 10. É 315 ali, mantém cabeceira 28. Opa, o Bravo Vitor, autorizado nível 160. 160 pro Vitor. Decola 30, controle 1935. 1935, bom. Controle voo 256. Voo 256, contato radar na decolagem. Após 2500 PR, vou na proa de Aron para sair da Aron, transição de Pai, atenção nível de voo 370. Ok, após 2500 por de Aron, Aron de Pá, com o 256. Papá, Alfa Bravo Vitor, livre ascensão, nível de voo 200. Alfa Bravo 3193, na escuta do sol? Na escuta, torcida. 3193, que seguimos agora? 10. É, confirmando a curva, será pela direita na saída da Eulia da Irune. Feita, pela da 10, da Eulia da Irune. 1-9-1. Obrigado. Poderia confirmar a primária para o 3205? 1-2-5, décima 1. A primária é o 3805. 351-3685, obrigado. Com a curva pela esquerda. O Cajam Caju com a esquerda, 1-4-2. 6315, decola às 3-2, controle 11935. 6355, qual transporte acionado? 6315, contato radar na decolagem, após 2500 pés. Voe pro a DDAEL para a saída da EL, transição módula. Fazendo a prova, 500 para a próxima da EL, já 3. Salvador da Rádio 05 no bloqueio. Confirma? Arara 05 no bloqueio, já em Salvador. Entro Arara 05. O gol 2-5-6, solicito para o seu voar pro de Rio Norte. Uma proa? Proa de Rio Norte. Passe. Salvador, Altan, 3560. Altan, 3560, controle Salvador. Passo 230, voando mar e sente agora o piscinoso, Fono Zero. Esse o TAM 3560, vou para o Mares, para a chegada Mares, ajuste ao quilômetro 010, deixa para onde eu vou 050. 050 na Mares, proa de Mares, 350. Canal 6315, suba, requerido ao nível de voo 130. Respeito 130, 63. Na EMEA 315, troca de tração para 5551. 5551. Alfa Bravo Vito, chama o centro Recife em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Ainda na frequência do controle. Controle de Salvador, boa tarde. Voo 966, descendo para 170, Proa de Mari. Voo 966, controle Salvador. Sendo identificação, dessa via chegada Mari para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 010. Ok, para o nível 060, confirme a gente 250 mais. Pela cidade que tem, voo 966. 966, TAM 3560, Voiduna, desceu para 2-1-10, altímetro 1-0, está autorizado para o nosso procedimento LSF-2. Fecha 1-0, reporte estabilizado. Duna, 2-1-10, não vi 10, reportará estabilizado. Voo 256, passando 170. Tomo 256, chama agora o centro Recife, 1-25, decimal 45, alterne 1-26, decimal 85. 5-5, 2-8-5, obrigado. Tsunami Alma 42, posição 5, pushback é o Tsunami Alma. Tsunami Alma 42 está autorizado, a quarta transpaque. Autorizado, repórter, Alma 2. Alma 315, livre ascensão, nível de voo 360. 360, 6315. Arara 05, tráfego 9 horas, 5 milhas, rumo sul, passando nível de voo 120, acessando nível de voo 360, Airbus 320. Arara, Nossa, 3193, para o táxi, temos 1953, lanterna cantina. C3193, reporta através do portão 62, ajuste com 0010. 10, reportará através de 0. Tsunami 142, está com 36 a bordo, 6 horas e 30, alterna Natal. Agora o centro de si, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 125, 1, alterna 133, 25. Boa tarde. Ono 42. Agora, Torre, fundo, 18, decimal, 95. 295, 35, 966, autorizado a sinal do procedimento LF, que se fechando a zero, desce para 2.100, altímetro 1.0, no zero, da presente 8.1, reporte estabilizado. 966, direto do 1.2.3, aproximação autorizada. Salvador, boa tarde, 1.6142, ponto cidadão 0, está pronto para decolar. 1.6142, sim, chama 1.0. Mas tem, ponto cidadão, 1.2. 0142, confirmando o patrulhamento é na orla? Não, aqui o movimento tá bem tranquilo, como o senhor preferir. Então, decolagem no setor sul e litoral sul, e após o senhor vai coordenando com o controle. E livre treinamento, chame para início táxi, guardião 01. Tô 1-0. Pare. 0-0, quantidade de táxi? Autorizado, direto TAP, são 3154. Baixa travado, tá 3560. 3560, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 70 graus, 10 nós. TV posição 0, tá 3560. Chega. Show Quebec Serra autorizado. Morro de São Paulo, no 1000 pés, decola da 17, primeira curva direita no corredor Axé. Senhora 0123 no transponder, controle 119.35. Show Quebec Serra 1935. 1935, boa tarde, boa tarde. Correto cotejamento, fundamento táxi 4-1-1-8-95, ajuste 1-0-0, boa viagem. Livre Sinacham para o táxi Quebec-Terra. Ano 4-2, contato radar da Glácio para o nível 3-5-0, saída Puga, transição Caju. 3-5-0, salve Neon, 4-2, Puga Caju. Guardião 01 já está pronto para decolagem? Pronto. Guardião 01 livre decolagem a partir da interseção óptica, vento no 70 graus, 10 nós. Então 3193 da Lima, vem cabeceira 10. Lima vem cabeceira 10, 3193. Guardião 01 fora do solo, troço. Guardião 01 fora do solo aos 47, controle 1935. 1935, grato, Guardião 01. São 3560, solo aos 47, libera direita, solo no 211. Não. Okay, 3560, solo no 211. 211, obrigado. Salva, 3560, liberou. Muito boa tarde. 3560, taxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, 3560. 193, livre decolagem cabeceira 10, vento no 180 graus 99. Livre decolagem cabeceira 01. Controle Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. Guardião 01, boa tarde. Até quantas paisagens no 10 no. Além do litoral, aqui metrô no 010. Fazendo com os seus visuais, fazendo do litoral, 1010 à vista. Confere, 1010. 1010 à vista. Arara 05, serviço radar encerrado. 8 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo esse voo no 40, chama agora o controle Ilhéus 120, décima 1. Táxi até a papá, chame na papá para ingresso, que é o Beck Serra. 3193, decola aos 49, controle 11935. 935. Controle Salvador, 3193. 3193. Contato radar na decolagem, estou falando em voo 360 na saída da El, transição 1. 360, pode voar da El? Prezado, direto da Elta 3193. Da Elta 3193. Tudo que é Max Serra, validado em 10, cabeceiro no 7, reposta linha e pronto. Guardião 01, confirmando quanto tempo está no Paratapó? Guardião 01 está no Lagoa da Baixa, está no cidade do Paratapó, estou seguindo agora pelo litoral. Um 96, igual com o Pico? Ainda não, estou passando de uma camada. Mantenha a posição, Quebec Serra. Para Brasil, 9-66, me escuta? 3-2-1, papá, confere agora a coordenação do 3-8-0. Olá, boa tarde, eu vou 2-0 no 7, informação, papá, autorização ideal. Pro 9-66, já avisou com pista? Relativo. Também torre, 1-8, décima 9. 295, bom, 9-66. Escuta. Torre Salvador, boa, gol 1966. 966, baixo e travou? Afirma. Autorizado, cabeceira 10, vento 170 graus, 109. Ele pousa no 966. Passagem 340, cabeceira 340. Azul 4065, aguarda a cota número 3, seu paradelo da morte, você. Israel, Lira da Morte, contato do 0509. É, 6326, controle. Só na chamada 6326, chamou o controle. Está sobrevoando a área da terminal Kiel. Confirma o controle da avião, chamou o controle. Sem problemas. 0.1. 620, decola pistão na 0, primeira curva direita. Arbor, eleva, alcança o 197. Transponde 5025, controle 119, mal 35. 5-4, desça para 2.000 pés, livre da restrição vertical em TAP, está autorizado para o procedimento LF-3 e reporte estabilizado. 240, decola 10, primeira curva direita, saída da El Coral, Golf 677. Aciona 5014, no transponder, controle 119, decimal 35. 240, via Golf 677, decola da 10, com curva direita da El Coral. Transponder 5014, controle 1935 do Gol 2017. Gol 2017, correto com o cotejamento, eu passo para o pushback. Não, não. Oh, boa, Gol 1966, livro. 966, taxi via alta, importante da Juliette. 1935. 1935, graças. Controle aqui para Patango, Quebec Terra. Patango, Quebec Terra, controle. Eu vou dar um set, se possível, 2.500 direto de China. Tem informação sobre o Quebec Sierra, mantém a lenda litoral ainda ou tem informação sobre o seu transporte? Quilo Quebec Serra, subo para 2.500 pés, presente autorizado direto do Morro de São Paulo. 2.500 direto do Morro, graças. Gol 2017, por tiver estacionamento na 1-1. Gol 2017, autorizado, é para o táxi. Camaral 2017. Azul 4065, cópia. Cópia. Azul 4065, autorizado Campinas, nível de voo 340. Decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Morte, vai saída, upslu 10. Acena 5006, controle 119, decimal 35. 340, decola da 10, curva direita, da El Leda Morte, vai ser acerto, upslu 10. Acena 5006, controle 119, decimal 35, prazer para a Azul 4065, correto, protegimento, pode para o pushback. O Gol 2017, Ossol? Tem quanto de aguardar aproximadamente mais 2 minutinhos para o pushback para a aeronave da companhia ingressar no 09? Tá legal, te aguardo aqui. Obrigado. Gente, 1966, ingresso direto, prossegue para o 9, agilizando na medida do possível. Direto para o 9, Gol 1966. O Gol 2017, assim que o Boeing da companhia passear no 09, está autorizado o pushback, reporta táxi, graças. 3154 vai testar para tráfego helicóptero a 550 interferir na sua aproximação. Gente, 12 horas? Tráfego está agora em posição de 1 hora. Gente. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva à direita, saída da EO Leida Irumi, Upper November 857 Moço, Transponder 5023, controle 119, decimal 35. Goma 659, a saída é da EO Leida Irumi, em Irumi intercepta Upper November 857 Mo. Ou 16659, correto, cotejamento, e pode pronto, chibete. O 2007, o banho da companhia já partiu, está autorizado o chibete, no porta táxi. Legal, agora a gente está aguardando aqui que o homem do Kinga se ouviu. Quem? Obrigado. Leva 326, controle, Salvador. Está autorizado a chegar na Mari, desça, para o de voo 050. Ajuste o alfinetro no 090. 050, pro de Mari, 6326. Estabilizou, 3154. Tá 3154, agora a torre 118, decimal 95. 1895 até 3154, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Tan 3154. Tan 3154, avistado, cheque o trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 8 nós. Tem está travado, livre pouso no 0, Tan 3154. Guardião 0 no controle. Para não interferir no planejamento, quando for sobrevoar um setor ou abandonar um setor, informe o controle com antecedência, por gentileza. Tá 3154, sola 02, direita, Fox 121, decimal 1. A livrar, a direita, e chamou 2-1, 1-1, 3-1, 3-4. Salvador, da 3154. Da 3154, táxi de Alfa, reportante da Taxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, da 3154. Taxi do Gol 2017, 151 a bordo, 2 horas e 31, apenas Salvador. Gol 2017, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, via pátio Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste 90. 1010, pátio Índia, no ponto de espera 1895, Gol 90, não, Gol 2017. Papatango Oscar, Golf Kilo, controle Salvador. Gol 1659, após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, está autorizado no 10, chama táxi. Ajuste ao altímetro 1090, reporte passando através de Vera Cruz. Procede por 2, Caixa Prego, Vera Cruz e Interlado. O Oscar Golf Kilo, ação do código transponder 0126. Azul 4065, aguarda pro posto. Aguarda pro posto. Quanto é a chegada, aguarda? O sinal é 6314. É a chegada 6314. Tá 3154 após a passagem da aeronave da Gol, que tá prosseguindo pro ponto de espera. Está autorizado Juliette para o 05. O Gol já passou, então autorizado Juliette 05 para 354. Rádio Gol 2017, ponto 0910. Gol 2017, autorizado. A linha em decolar, pistão 10, vento 180 graus, 8 nós. A linha em decola, 10, Gol 2017. Chegou 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, o Fokker 100, passando o nível 060, intercida para o 050. O Xanã 6326, como tráfego, 2 horas, 62 milhas, rumo noroeste, sudeste, um Bravo 92, Papá, mantendo 2.500. Azul 4462, acione identificação, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, ajuste ano 0. 190, desça para o nível de voo 070. Quando almeja 59 com 184 a bordo, 3 horas e 47 minutos de autonomia alterna Florianópolis. O 1659 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via pátio e Índia, no ponto de espera Torre 18.95, ajuste 10.10. Táxi autorizado, pátio e Índia, no ponto de espera 18.95, 10.10. 201, informação intermitente, confirme para o controle. Zero um, controle. 017, decolador 07, controle 119, decimal 35. 1935. Olá, Salvador, boa tarde. O azul 9135 passando o Conde. Azul 9135, aciona a identificação. 2535. Controle Salvador, boa tarde. Gol 2017, decolou na Dael. Gol 2017, contato radar na decolagem, sua via saída da Dael para o nível 240. Dael para o 240, gol 2017. Azul 9135, contato radar 68 milhas, nordeste de Salvador, vou na Pro de Bonfim para interceptar a chegada a Bonfim, ajuste no 010, informe no ideal de descida. Boa no Bonfim, tomará ideal de descida, o 9135. Serra, 25 milhas, sudoeste, afastado de Salvador, serviço radar encerrado, em frequência livre. Nova autorizada, né? Ainda colar, pistão no zero, vento 180 graus, 9 nós. Tudo que mantém. Avião 01, a sua informação está intermitente, confirme para o controle. Missão está intermitente com o avião 01. Time 510. Avião 01, informe para o regresso. Avião 01. Alfa Romeo, Whisky, Alfa Bravo, informação é a Papá, confirma a pista que decola o Pátio que se encontra. Vamos. Papá Romeo, Whisky, Alfa Bravo, autorizado Vitória, nível de voo 380. Decola da 17, primeira curva direita, saída da El, Leda, Videv, Up Zulu, 44. Aciona no transponder 5044, controle 119, decimal 35. 2209-442. Estabilizou 6326. Oxané 6326, chame torre 1895. Torre 6326, 1895. Oxané 6314, informe sua indicada. Momento 250, está autorizado manter 2509, reporte para redução. 250, pode matar? Negativo, mantenha o perfil. Está livre da restrição de atitude na posição ISAP, desça para 4 mil pés, ajuste no 010. 10 para 4 mil, 0 na 0, 0.